Tim Salva for the song. Okay. 5 5 5 aguarde 30 segundos para comer. Salvador, tem uma previsão para o voo 983? Autoridade, seu prêmio está. Já chama na tarde, mamão, 23. Salvador, se você está bem. Prossiga. Faz então, já está da lá, meu Deus. 5595, só mais alguns milhões, já vou pegar a cópia, porque o nível apareceu errado, estou só conferindo com o repetitivo. Cópia. Autorizado Ilhéus, nível de voo 140 via Golf 677, subida coral, curva direita, pista 10, o código transponder é o 0274 e o controle 120 decimal 8. Autorizado 140 via Golf 677, saída coral, transponder 0274, controle 120 decimal 8, vamos para a posição. 5595, atejamento correto, livre pushback e estouramento, jump pra início de táxi. Vai estar para início de táxi, eu vou fazer isso. 307, recolho 29, controle 120, decimal 8. 208, 107, boa. Controle Salvador, gol 397, ponte. Sim. Gol 397, decolou. Tael. 397. Acione o código 5110. 5110. Azul 4207, informa o helicóptero da polícia, próximo a Simbra, mantendo 500 pés sobre terra. Azul 4207. Oriente Mike, autorizado em direção ao site, tal parte 5, a minha escuta da Alcote. Localizador azul 4207. 4207, torre 11895. 11895, azul 4207, bom dia. Solo Salvador, trip 5595 para o táxi com 7 pontos de alta. 0. Sua identificação, desça para 2000 pés, chegada a Mari. Ajuste em Salvador, 1097. Mari, 4 horas e 30 minutos, alternando Salvador. 595, autorizado táxi até através 62, chame lá para prosseguir. Até através na... da 62, vai chamar no através para prosseguir. Google 1983, está pronto para o táxi, está para o 2168, 3 horas e 32, até arcar leão. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1017, gol 1983. Pátio Índia, ponto de espera da 1019, o que ele quiser, tá? Gol 1983. Thank you. 2895, vai seguir o bonde da Gol até o ponto onde se espera lá. Fecha uma torre 2895, ajustado no 0, 17. Vai seguir o bonde da Gol, lá sempre 1895, 595, ajustado 2017. Zona 98, autorizado LS, forma helicóptero, uma milha do externo, 500 pés. Gente, autorizado LS, helicóptero externo, 1983, encontro Zero Down, 0. 1983, quanto espera dando 0? ILS para 3198. 3198, torre 1895. 1895, pode ir. Salvador, muito bom dia, está 3198. Uma milha do externo baixar travado, disputa 10. São 3198, bom dia, continua a aproximação, olhando pista livre, ajuste 1-0 no 7. Guarda está livre, está 3-1 a ver. Um, 4207 no solo 35, livre direita, solo 121 no final 9. Solo 121 no final 9, azul 4207. O 3896 autorizado LS, informa helicóptero entre Duna e o marcador externo a 500 pés. 3896. Mike é convido, frequência livre para coordenação. Gol 397, chame Recife 251. Gol 251 ao 397. Juliette Bravo Delta, Salvador. Escuta por aqui, Bravo Delta. Chamo Centro Recife, frequência 1-2545, alterna 2685. 1-2545, alterna 2685, obrigado, bom dia. Gol 983, é linda, call de imediato. Afirmo, gol 983. 923, após o pouso da aeronave da TAM, a linha mantém cabeceira no zero. Após o pouso, a linha mantém não no zero, vamos 923. Venezuela 3896. 3896, torre 1895. Boa, chegar. Boa tarde, TAM 3896. TAM 3896, boa tarde, ajuste no zero no site, retina aproximação, leva no pista livre. TAM 3896. TAM 3198, no solo 38, livre direita, solo 121, no sinal 9. TAM 3896, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-9. TAM 3896. Direto Bonf. Chegada Bonf. Afirmo. Após o pouso, autorizado a NEM, mantém cabeceira 1-0. Após o pouso da aeronave, vai a NEM, mantém a cabeceira 1-0. Voo 1923, decola 240, controle 120, decimal 8, meu voo. 120, decimal 8, voo 93, grato. Controle Salvador, voo 93, decola 640. 983, 83, contato com o radar, bom dia, direto do Leda Vigilância. Leda, voo 93. TAM 3896, no solo 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 1219, boa, fecha. Autorizado a decolagem de pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado a decolagem de pistão 1-0. GDS, 690, vigilante. Autorizado, informe de quatro entre duna e marcador externo a 500 pés. Eu entendi, entre duna e o marcador externo? Afirmativo, tem um helicóptero da polícia 500 pés sobre o terreno. Entendi. Contrário Salvador, muito bom dia, o trip 5595, decolou, está na sua escuta. 5595, suba 140, direto. 140 direto Ilhéusa, 5595. Cometa 87, confirma. Cometa 87, desça para o nível 100 na proa de Pelô agora. Controle Guardião 05. Prossiga. Prossiga 05. Guardião 05, é possível ascender para 1.500 aqui na presente, afastado 8 milhas, na radial 285. Aguarde, tem a aeronave da Gol 1 milha para a Duna, após a passagem do mesmo será autorizado. Aguardar a passagem do Gol por Duna. Controle trip 5595. Prossiga. Desconsidera. Controle 05, visual com Gol, já a sua retaguarda autoriza 1.500 por 1 minuto. Autorizado, atenta a estrela de turbulência. Gol 260, torre 1895. 1895. Guardião autorizado, atento a estreia de turbulência. Autorizado, atento a estreia de turbulência. Guardião 05. Gol 983, Recife agora, 1251. 251, Gol 983. Aproximação. Agora notícia livre, justo no 07. Fazendo pista livre no 07, Bruno 260. 7. Uno 260, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 129. Livre pouso na 1 no 0, Uno 260. Alfa Aérea 2733, Salvador. Serviço radar encerrado, chame Aracaju, frequência 203. Gol 1260, solo 49, solo 121, do Cima 9. 219, gol 1260. Gol Salvador, muito bom dia, gol 1260, livrou na sua escuta. 260, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 28, gol 1260. Controle Guardião 05. Prossiga. Guardião 05 agradece a colaboração, já retornando para a altitude de patrulhamento e de retorno para Salvador. Proa do Pátio do Graé, chame a torre 1895. Proa do Pátio do Graé, chama na torre 1895, grato. Salvador, Guardião 05. 205, você siga? Afastado 5 milhas, radial 293, e retorno para Salvador. Guardião 01, confirma intenção, é pouso 97 ou pouso direto em Graé? Autorizado, Pátio do Graé. Guardião 05, autorizado, prosseguiu para pouso direto no Pátio do Graé, vento 120 graus, 1 no Nelson, pode no solo controlado, ajuste no 017. 10017, formará no solo controlado, Pátio do Graé, Guardião 05. Correto, confirma o PLB. Estacionamento táxi decolagem agora com a torre 1895. Salvador, eu sou 3198. Prossiga. É, aqui agora no desembarque aqui, senhorita, um passageiro que avistou pela janela da aeronave aqui, após o nosso pouso, do lado direito da pista, parece que uma das lâmpadas está tombada ou quebrada para o lado de dentro da pista, inclusive, no sentido do pouso do lado direito. Afirmativo, então eu entendi que tem uma lâmpada que está tombada para o lado de dentro da pista, é isso? É, afirmativo, alguma lâmpada da lateral da pista ali que parece que está quebrada ou tombada para o lado de dentro. Ok, muito obrigada, a gente vai pedir para a Infraero fazer uma vistoria. Tá, Jorge, a gente não avistou, mas foi o rapaz que quer avistou. Tá ok, obrigada. Roger Covito, plano de Itapuã, reporte para a descida. 5, solo 56, frequência livre. Curva à direita, proa 280 para essa formação. Cometa está autorizado de desvio. Se ajudar na proa 220, está autorizado também. Vamos seguir a 280, graças. Forme quando tiver condições de voar duna.